Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 13 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 469-A de 2011, que cria o portal de transparência da Loterge, onde poderão ser acompanhados dos recursos obtidos e valores pagos em premiações. O autor é o deputado Xandrinho, do PV, que explicou a importância de um portal de transparência. A Loterge, ela trabalha com números, com dinheiro, ela vende bilhetes, raspadinha, loteria estadual. O que a gente pede no projeto? Transparência total. Quanto arrecadou, aonde foi investido o dinheiro, em qual membro aí que vem ajudar a sociedade, qual instituição que ela está ajudando. Enfim, queríamos uma transparência. A atualização dos dados deverá ser semanal. Reportagem Ronaldo Ribeiro.